Se enganou, moleque doido, que nós está de volta. Narrando o terror, se é clandestina a revolta. Prepara as algemas que o verso não se cala. Em prol dos excluídos da ZO, onde não para. Sai da frente, que a caravana aqui prossegue. Pra combater o sistema rajado em forma de rap. Quadrilha tá formada, então vamos pro arrebento. Segura a reação pra atuação daquele jeito. Aciona no radinho, convocação geral. Favela sempre unida, é nós mesmo bandido mal. Não desacredita, a fé dos loucos aqui é mais. De nove na mão, se não tem nós vai atrás. Só se sigo, só os monstros no bang roubando a cena. CB1 é refúgio de inimigo do sistema. Que tão pronto pra guerra, sempre na contenção. 288 louco, periferia na função. De irmão pra irmão, toda ação tem reação. Atravessou o meu caminho. Lamento irmão, raciocina rapaz. Então bota uma fé. O que restou da guerra, herança do Lucifer. Sai que sai, Deus é mais. No fronte de batalha, crucifixo no peito. Veneno na navalha, faz parar teu coração. Ser revanche agora aguenta. Desacredita não, fei, receba as consequências. Tempo de morte na terra, tempo de guerra. Do vale dos ossos secos, exército se regenera. Vem com nós de PT, de matraco, de 12. Pronto pro arrebento, manda pro Parque das Flores. Mas antes no hospital de gaveta, esperando o laudo. 12 no peito, na cabeça, cadê o homem de aço? Já era sem conversa. Bem-vindo à selva, abrindo o crânio, coração. Ladrão, e vai pra guerra. Vem com nós, só os monstros no bang. Guerra contra o sistema, perigo constante. Preenche os tambor, loucão, vai pra selva. É nosso grito sempre, entre becos e vielas. Vem com nós, só os monstros no bang. Guerra contra o sistema, perigo constante. Preenche os tambor, loucão, vai pra selva. É nosso grito sempre, entre becos e vielas. Meu crime, meu artigo, minha arma é o rap. Chegando pra somar, a rima que segue, infelizmente é assim. A favela sangue chora, o sistema dá risada e os moleque apavora. Seu grito tá em fúria, vamos exterminar o sistema. IDS é nossa sigla, os revolta tá na cena. Representando o Denima, minha quebrada Maceió. O salve tá registrado, pé de ferro e mocó. Hoje não corre pelo certo, na caminhada da paz. É só por Deus, por sua mãe, por sua família e muito mais. Não vou gastar meu tempo, minhas ideias, minha saliva. Sou programado pra rimar até o fim da minha vida. Então é desse jeito, truta. Vem pra selva, inimigo do sistema, entre becos e vielas. Então vem com nós, só os monstros no bang. Se liga, playboy, não quero o teu sangue. Mas pode ir passando as chaves da Land Rover. Não é virtual, se reagir é game over. Do 33 ao 57, ou carcere privado. A falta de dinheiro deixa os mano revoltado. Disco 9-0 e chega na quebrada. Prende o Kamehameha, que nós cai com as quadradas. Ou pensa duas vezes antes de tirar a favela. Tu é só cliente e não faz parte dela. A biqueira tá a mil, é só produto fino. Tem do preto, do branco, entrega domicílio. Começo na sexta, termino na segunda. Não vai faltar dinheiro pra gastar com as vagabundas. Imagina o que é viver sem saber o que vai comer. Se humilhando no sinal pra tentar sobreviver. É mortal a esperança, ninguém tem mente de aço. Tá cansado de pedir, então segue outro passo. E os produtos na vitrine, é nosso sem miséria. Os boy tem, nós quer também. Respeito a lei da favela, intitulado marginal. Incitador do crime, infelizmente é assim. Que os vermes nos definem, a igualdade não chegou nos bairros do gueto. Mas nós corre atrás e consegue do nosso jeito. Milhões de motivos pra tá aqui de volta. Milhões de motivos pra manter minha revolta. Motivos pelo qual causou a nossa fúria. Nunca foi tão fácil viver entre a penúria. Engatilha a munição e vai louco pra selva. Demonstra pro governo que não acabou a guerra. Ainda se rosto de sangue derrama dos ancestrais. A história é uma mentira, pra nós nunca existe o paz. Culpado pela cor que na pele tá estampada. A morte de zumbi não resultou em nada. Tanto sangue derrama pra liberdade dos irmãos. E o que antes era senzala, hoje se chama prisão. Vamos efetivar o canto, nós por nós. E expor nossa revolta juntos em uma só voz. Vem com nós, só os monstros no bang. Guerra contra o sistema, perigo constante. Preenche os tambor, loucão, vai pra selva. É nosso grito sempre, entre becos e vielas. Vem com nós, só os monstros no bang. Guerra contra o sistema, perigo constante. Preenche os tambor, loucão, vai pra selva. É nosso grito sempre, entre becos e vielas.